Quando a gente não sabe o que quer, a gente termina sem nada. Adriano Costa. Tô sentindo algo estranho, você não é assim. Se tem algo acontecendo, não esconda de mim. Se o celular toca, cê recusa, não atende. Cê tá tão distante, comigo tá diferente. Tá saindo tão cheirosa e arrumada ultimamente. Se você conheceu alguém e que já não gosta mais de mim, termina antes de trair. Termina antes de trair. Se você conheceu alguém e que já não gosta mais de mim, termina antes de trair. Termina antes de trair. Você não me quer mais, termina, mas sem me trair. Ui, covarde! Essa é pra lascar, viu? Adriano Costa. Celular toca, cê recusa, não atende. Cê tá tão distante, comigo tá diferente. Tá saindo tão cheirosa e arrumada ultimamente. Se você conheceu alguém e que já não gosta mais de mim, termina antes de trair. Termina antes de trair. Se você conheceu alguém já não gosta mais de mim, termina antes de trair. Termina antes de trair. Se você não me quer mais, termina, mas sem me trair.